Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais uma conversa, mais um livro também. Hoje com a Filipa Brandão Mira, é a minha convidada que nos traz o livro Reciclar, Decorar e Organizar. Porquê que te ris, Filipa? Estou contente de estar numa rádio. Acho que as rádios são mágicas. Mais do que isso, é verdade que esta conversa não vai passar no dia 13 de Fevereiro, mas estamos a gravar no dia 13 de Fevereiro, Dia Mundial da Rádio, por isso vens à rádio no Dia Mundial da Rádio. Nada melhor para celebrar o dia da rádio do que passá-lo honra, na rádio. É uma honra, sabes porquê, António? Porque, olha, eu passo os dias a ouvir música e os meus trabalhos, que são muito manuais, são todos feitos com música, porque sem música eu não vivo sem música. E a rádio é muito querida. Eu ouço imensa rádio, ouço imensos postos de rádio, gosto de todo o género de música, adoro fado, porque acho que o fado é a nossa figura de convite para tudo. E é português, e eu sou portuguesa e eu adoro ser portuguesa, portanto isso é muito importante para mim. E já lá vamos também a essa tua relação com o fado e às tuas escolhas musicais. Temos aqui escolhas musicais da minha convidada, Filipa Brandão Mira. Filipa, antes de falarmos sobre o teu livro, eu gostava que te apresentasses. É a primeira vez que estás na Rádio Amália, por isso força, apresenta-te ao meu público. Então, eu chamo-me Filipa. Olha, eu tenho um curso de madeiras, eu tirei um curso de arte de trabalhar madeiras, é mesmo assim como ele se chama. A minha paixão sempre foi a decoração, a pintura e a reciclagem. A reciclagem veio depois da pintura e da decoração. Eu sou uma criativa, gosto de criar, gosto de inventar. Isso para mim é o que me caracteriza mais. Sou uma pessoa muito curiosa, quero saber tudo. Quer investigar, quer pesquisar, quer saber como é que aquele quadro foi feito, quer ir a uma exposição e ver como é que são feitas as exposições. Isso tudo dá-nos um pano, uma panóplia grande e um mapa para nos podermos depois expressar através do nosso trabalho. O meu trabalho é muito manual e portanto, é através disso, é essas inspirações todas que me dão a vontade depois de criar. Eu tirei esse curso na Fundação Ricardo Espírito Santo, que foi uma escola fabulosa. Eu era muito miúda, tinha 17 anos quando entrei para a Fundação, portanto eu era uma criança, a verdade é esta, era muito brincalhona, levava aquilo muito, muito na brincadeira, mas com muita vontade. E depois cresci, é óbvio, e tirei outro curso de azulejos e de técnica de restauro de azulejos e trabalhei durante algum tempo, uns 3 anos ou 4, no Museu do Azulejo, numa equipa integrada onde fazíamos vários restauros de azulejos. E eu acho que, eu sou muito ligada ao património, eu acho que o nosso património é valiosíssimo. Acho que Portugal é riquíssimo de património e muitas vezes é esquecido esse património e eu acho que agora se está a dar mais importância a isso. O turismo fez com que nós conseguíssemos olhar para ele de outra maneira e pronto, e é isto. E eu gosto é de inventar e de criar e de ensinar e de explicar às pessoas que a vida delas pode ser transformada através do que eles possam fazer na prática, com as mãos, porque as mãos realmente são mágicas. Chama-se então reciclar, decorar e organizar. Pois bem, Filipa, devo dizer-te que estás no sítio certo para falar. Este é um espaço de conversa, eu gosto que os meus convidados possam falar e até que possam pensar à medida que vamos conversando. É. Porque muitas vezes as pessoas trazem algumas respostas ensaiadas. Olha, eu não ensaio nada. Às vezes não é por mal, às vezes é mesmo o vício daquela coisa da entrevista, claro, não é? E as pessoas já deram 3, 4, 5 entrevistas a propósito do livro e a certa altura estão a dizer as mesmas coisas. É. E por isso eu meto sempre os meus convidados à vontade para que pensem também e para que possam sentir-se à vontade para falar. É uma conversa. Esta que vamos ter aqui a propósito deste reciclar, decorar e organizar ideias criativas e projetos passo a passo para dar uma volta à sua casa. Filipa, explica-me lá então como é que surgiu a ideia para este livro. Tu que já tinhas editado um outro, o Cuidar da Casa, que foi um best-seller. Best-seller é demais. Não, me correu muito bem. Mas foi mesmo. Foi. Dizem que sim, mas eu tenho vergonha. Best-seller são eu. É o Miguel Sousa Tavares, são esses escritores fabulosos. Isto para mim, eu fiquei até tenho vergonha. Pronto, correu bem. E foi um bom livro que me deu... Estes livros dão trabalho. As pessoas acham que que os livros, qualquer, eu hoje em dia eu vou dizer a verdade, toda a gente escreve livros e é verdade, isto é verdade, mas os livros dão trabalho e o outro, cuidar da casa, eu demorei um ano e meio a fazê-lo por aí. E pesquisei muito, experimentei muitas experiências. Mas vamos lá explicar então. Nós, na altura, não vieste cá falar sobre o livro. Foi editado quando? Há 5 anos. Há 5 anos. 5 anos, este programa estava a dar os primeiros passos. Portanto, também exatamente. E ainda não tinha convidados. De qualquer das formas, explica-me. Qual é que era a ideia para esse cuidar da casa? O cuidar da casa, isto tudo começou porque eu ia a muitos programas de televisão fazer as dicas de reciclagem e decoração. E nessas dicas eu integrava muitas dicas de limpeza e de limpeza da casa com produtos antigos, tais como o bicarbonato de sódio, o vinagre, o limão e o sal grosso. Esse livro é um bocadinho, a partir destes 4 produtos eu consegui fazer uma grande pesquisa, uma grande experiência com os materiais e fazer detergentes, fazer, aplicar técnicas em casa. E como tinha os ensinamentos da Fundação Ricardo Espírito Santo através das madeiras e de como tratar as madeiras, também consegui, com esse conhecimento que tinha adquirido, pô-lo num livro e tentar dividir esse livro nas divisões todas da casa. Ele tem, imagina, 8 capítulos e cada capítulo é uma divisão. E para cada divisão eu faço uma limpeza e um restauro e uma reciclagem exaustiva e dou ideias de como limpar mesas, vidros, talheres, tudo. Pronto, eu fiquei uma perita na limpeza, pode-se dizer. E sempre tive a marina das limpezas, isso a verdade é esta, mas eu acho que está tudo, isto tudo está aliado, porque cuidar da casa, que é como se chama o livro, é no fundo também reciclar, transformar e preservar, e tem tudo a ver com património, porque o património começa em casa, nós cuidarmos da nossa casa. Então como é que passaste desse cuidar da casa para este reciclar, decorar e organizar? Porque no fundo... Qual é que foi o processo? Isto, António, no fundo isto que eu mostro neste livro era o que eu gostava mesmo na prática de fazer, porque sempre dei as dicas de decoração e bricolagem na televisão, e que eu adorava mesmo, era assim uma... ia vibrava com aquilo. Gosto de ensinar, eu acho que é mesmo isso. E antes disso também dava dicas em revistas de decoração, e portanto era uma maneira, isto tudo porque eu fui viver para o Alentejo, e no Alentejo não tinha... Eu vivia em Lisboa, eu tirei os cursos em Lisboa, casei-me há 20 anos, fui viver para o Alentejo e estive lá há 20 anos e agora estou cá há um ano em Lisboa. Agora estás de regresso a Lisboa. Porquê que isso aconteceu? Porque, olha... Fartaste-te do Alentejo? Não, o Alentejo é lindo e é uma beleza e as pessoas são espetaculares e tenho a maior alegria de ter vivido lá, porque acho que tive muitas coisas boas. O único senão é que em termos de trabalho é um bocado mais complicado. Não é tão fácil... E os meus filhos também cresceram, vai fazer 20, ela vai fazer 17 e ele foi para a universidade e, portanto, eu tive que acompanhá-los nas suas leads do cotidiano para estar presente. E cá estás tu, novo na capital. Filipa Brandão Mira, reciclar, decorar e organizar. Olha, mas isto pode-me levar a uma outra pergunta. Esta história do interior versus litoral, ou grande cidade versus campo, como preferires, onde é que é mais fácil arranjar material para algumas destas peças que podemos encontrar pois aqui é, neste olha, livro? Boa pergunta, António, porque, olha, no Alentejo é bom, realmente para arranjar materiais é bom, por uma razão, temos, aqui em Lisboa também conseguimos, mas temos muita natureza, porque eu falo aqui nos materiais, não é só materiais que nós encontramos na rua, de madeiras, de móveis, eu falo também aqui porque existem diversos tipos de materiais, e existem os materiais da natureza, e claro que não é arrancar coisas da natureza, não se põe essa questão, é uma questão de tentar, imagina as folhas do outono que caem das árvores dos plátanos, que são fabulosas. Essas folhas, eu já fiz muitos trabalhos criativos com as folhas, como muita gente já o fez, com certeza. Também há resíduos naturais, não é? Existem imensos resíduos, troncos caídos que dão para fazer candeeiros, troncos caídos que dão para fazer forrar uma cómoda, uma mesa, um pé de uma mesa. Que mais? Por exemplo, na praia, vamos à praia, até isto agora falando no verão, vamos à praia, mesmo naquelas praias mais selvagens, encontramos aqueles resíduos dos plásticos também, mas aqueles resíduos naturais dos troncos das árvores, que são lindos, porque têm uma cor muito bonita, e envernizados ficam espetaculares. As conchas não digo, porque acho que as conchas pertencem à praia e nós não temos que recolher as, não sei, tenho esta, já recolhi muitas, mas neste momento é assim que eu penso, porque depois vamos crescendo e vamos percebendo que realmente não podemos estar a fazer isso. E, portanto, faz parte do habitat. E assim, eu acho que há imensos materiais. E aqui em Lisboa tenho deparado também com encontros do terceiro grau com alguns resíduos e alguns móveis. E fico, eu vou-te contar, António, eu fico muito triste porque é assim, eu vivo... É que muitas vezes ao lado de um caixote de lixo está um móvel. Exatamente, um móvel, imenso, encontro imenso. E aqui em Lisboa encontra-se mesmo. Muitas vezes assim, quase em condições. Pois. E o meu único problema aqui em Lisboa é que eu vivia numa casa rasteira, como se costuma dizer, uma casa com quintal e que era-me fácil, e o meu ateliê era onde eu trabalhava, era em casa, e eu trabalhava lá e tinha um ateliê pequenino no Alentejo também, que era tipo uma loja. Pronto, é uma coisa mais fácil de transportar. Eu hoje em dia vivo num terceiro andar, não tenho ainda um ateliê, que vou ter em breve, de workshops, mas fora de, em sítios que eu arranjo. E a minha casa, eu vivo num andar com escadas e, portanto, às vezes é muito complicado levar e transportar os móveis que encontro e que me apetece imenso levar para casa e que poderiam fazer obras espetaculares, mas é que fazem mesmo. É que isso é que é o desafio. O desafio aqui é mesmo, e não só o que encontramos no lixo, é muitas vezes as coisas que temos em casa e que pensamos, isto está tão feio, eu não gosto nada da minha casa, esta cómoda. Isto, e que basta às vezes darmos uma pintura na cómoda e a casa muda logo. É logo outra casa, não é? É mesmo isso. Muito bem, Filipa Brandão Mira, Reciclar, Decorar e Organizar é o livro que nos acompanha ao longo desta noite nas Madragoas. São ideias criativas e projetos passo a passo para dar uma volta à sua casa. É uma edição da Esfera dos Livros. Filipa, vamos começar por onde, no que diz respeito a fadinhos. Começamos por Amália? Sim, sim. É. Claro, a Amália é a rainha. És fã da Amália? É a tua filha também, não é? É a minha filha. Desde pequenina que ela tem assim um fascínio pela Amália e pediu-me uma fotografia para o quarto dela e tudo da Amália a preto e branco e nós fomos comprar. E nós estávamos a falar sobre isso porque a imagem de Amália não és a primeira pessoa que me fala disso, ou seja, também exerce um fascínio qualquer sobre as crianças. É uma figura de facto que acaba por... É poderosa. É uma figura poderosa e magnética também, de alguma maneira. E é muito bom. Sabes o que é que eu acho? Que ela parece-me... Não, não sei, acho que tinha muito bom coração. Uhum. E o coração transborda e mesmo morrendo continua. E além de uma tem grande... Tem a arte de ser, não sei explicar, é uma alma gigante. E já que falas nessa alma de Amália Rodrigues, além de ser a intérprete que, enfim, todos nós conhecemos, ela foi também uma grande letrista para si própria. Ou seja, ao longo da carreira de Amália, o poeta, por assim dizer, que ela mais cantou, foi ela própria. Ela própria. Ela própria, que não deixa de ser incrível e acaba por surpreender muitas vezes as pessoas. Vamos ouvir então um desses poemas, Estranha Forma de Vida, Amália Rodrigues. Estranha forma de vida. teimosamente sangrando, coração independente. Eu não te acompanho mais. Para deixar de bater. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Passei ontem pela rua onde morava, a cantada e recantada mariquinhas. E qual não é meu espanto, olho e vejo por encanto, outra vez lá nas janelas tabuinhas. Corri e bati à porta e até fiquei quase morta quando ela se abriu pelas alminhas. Pois quem veio à porta abrir a sorrir era mesmo a mariquinhas. Ai, a mariquinha está tão linda, está mais gordinha, pesa 100 quilos. Mas como gordura é formosura, ela não se importa nada com isso. Estava a comer jequinzinhos. Eu entrei e abracei a mariquinhas, que me contou que um senhor de falas finas lhe deu a casa que é sua, pôs prego na rua e correu com o tal senhor que era lindrinhas. Mandou caiar as paredes por cortinas de chita nas janelas tão bonitas às bolinhas. E por fora para chatear as vizinhas, janelas com tabuinhas. Bem feita, lá na rua ficaram todas danadas. Agora já não podem deitar para lá os mirones, é claro. Que ela sabia de lembrar, hein? É uma ganda camarada, mariquinhas. Já tiraram os cachilhos às voltinhas e as janelas já estão todas catitinhas. E para afastar os tumores do enguiço dos penhores, defumou a casa toda com ervinhas. Pôs incenso às igrejas e para acabar com as invejas pôs um chifre atrás da porta às voltinhas. E na cama sua colcha feita à mão é dobroada com borlinhas. Ai, a mariquinhas é muito prendada. Estava a fazer uma colcha toda em crochê. Já me ofereceu-lhes que é para eu estrear no Natal. A colcha pesa 50 quilos. Já me estou a ver para a porta fora com a colcha às costas. Lá está tudo, tudo, tudo, até o chão. E a guitarra é enfeitada com fitinhas. E sob a cama reparo um peniquinho de barro bem bonito e pintadinho com florinhas. E eu fiquei tão contente. Ficamos calmamente a beber tel de manhã. Ai, o meu espinguinho. Pois agora volta tudo ao tempo antigo na casa da mariquinhas. Pois agora voltou tudo ao tempo antigo na casa da mariquinhas. Depois de Estranha Forma de Vida, letra, como disse, de Amália Rodrigues, música de Alfredo Marceneiro no Fado Bailado, colámos aqui à Estranha Forma de Vida para brincar até um pouco com estes contrastes. Hermínia Silva, neste Vou Dar de Beber à Alegria, dois temas bem diferentes, um mais triste, melancólico, outro mais animado. E eu gostava de te perguntar, Filipa, se o estado de espírito também afeta a tua criação. Desculpa, tinhas o microfone desligado, força, sim. Ah, claro que sim, António, claro que sim, claro que afeta. Se estamos mais assim, é difícil falar disto, porque as emoções que nós sentimos, eu sou uma pessoa super alegre, muito alegre, e adoro, e o criar faz-nos ficar alegres, dá-nos alegria, porque nós achamos muitas vezes que não conseguimos, ou que porque ficamos, às vezes, até ficamos admirados com aquilo que até produzimos. Portanto, ora, até te vou fazer outra pergunta, Filipa. Notas que ficas mais frustrada ou mais irritada nos dias em que não trabalhas? Sim, completamente. Completamente. Um dia sem fazer qualquer coisa com as mãos. Para mim é horrível. É mesmo. É mesmo horrível. Eu preciso pintar, eu pinto muito roupas, transformo as roupas todas, reciclo tudo o que eu tenho. Eu já fui mais consumista, hoje em dia não sou muito menos. Não compro, olha, a verdade é que eu compro muito pouca coisa. E o que tenho, e gosto muito de reciclar, eu tenho imensas coisas. Eu acho que nós todas as mulheres têm montes de coisas. E muitas vezes temos aquilo no armário durante anos e nem pegamos nelas, ou damos, claro que dar é importantíssimo, mas que podemos reciclar. Eu, às vezes, muitas vezes, até só uma, nem que seja pintar uma camisola à noite, eu tenho que fazer qualquer coisa. É quase uma necessidade biológica, não é? É porque realmente, olha, para mim é fascinante, é mesmo, é a palavra, é mesmo. E como é que é o teu processo? Por exemplo, há bocadinho que falaste nos tais móveis, imagina, encontras um móvel na rua, perto de um caixa de lixo, ou seja, o que for, começas logo a pensar numa ideia para aquela peça, recolhes tudo e depois, só depois é que as coisas se revelam. Como é que é o processo? Começo logo a pensar, imediatamente. É que é tipo um boing, isso é que eu acho piada. É que começo logo a ver aquilo, tirando ali, pondo aqui, tiro aquela parte, pinto com aquela cor, ponho uns... eu tenho a mania de pôr muitos elementos, eu sou um bocado exagerada. Eu tenho a mania de decorar muito, eu gosto de pintura e eu sou sincera, António, eu sou amadora, eu sou uma autodidata, eu vou aprendendo. Eu ao mexer aprendo, portanto, eu aprendo muitas técnicas ao fazer. Mas amadora... Amadora, eu não posso dizer... Não, eu sou profissional, mas é uma palavra interessante, mas porque amadora é também... Vem de amar, não é? Amar, não é? Completamente. É só com amor é que nós fazemos as coisas. E faço muito, pronto, e olho para as coisas, para os objetos e penso logo, porque o que eu acho piada, eu aqui no livro falo no princípio nisso, que eu acho que é importante... Fazer uma diferença entre reutilizar e reciclar. E eu tentei, a palavra reciclar é tão, tão já conhecida, é tão falada e muitas vezes até houve até usada noutros contextos também, sim, não é? Sim, exatamente. Assim, reciclar é, no fundo, é reciclarmos tudo. E a palavra reciclar, durante uns tempos, até eu lia coisas sobre reciclagem, às tantas começou a ficar um bocadinho, uma palavra um bocadinho... Como é que é de explicar? Não, não tão agradável, não... Porque isto é tão polémico. Eu acho que a reciclagem é um bocado polémica, porque nem toda a gente está nisso, nem toda a gente entende isso. E muitas pessoas ligam a reciclagem à precariedade, à falta de... Há ainda um bocado esse pensamento. Há muito estigma em relação à reciclagem ainda, sabes? Apesar de haver muita gente nova, com muita vontade de fazê-lo e de criar peças, porque ao reciclar e fazermos coisas diferentes, temos na nossa casa uma casa muito mais original e temos o nosso cunho pessoal. E além disso, estamos a ajudar. E que se basta uma peça, nós próprios já fizemos uma boa ação para o ambiente. Bem, eu acho que, pronto, as pessoas mesmo, eu não sou obcecada nem isso, mas eu acho que se nós todos, se toda a população, se todos nós pudéssemos participar, nem que seja em qualquer coisa, que seja para beneficiar o nosso mundo e o ambiente, e às vezes e começa por aqui, ou começa por, até pelas roupas, ou pela reciclagem dos lixos, isso tudo, eu também... Eu vou ser sincera, António, eu comecei a ter esta noção da reciclagem dos lixos, eu tinha talvez há 10 anos, eu não, e portanto são coisas que nós vamos nos moldando e vamos aprendendo e vamos olhando para o mundo, porque nós temos mesmo é que olhar para o mundo, porque realmente está muito mal e acho que há imensos excessos e há tantos excessos em tanta coisa que podemos reduzir, reutilizar, renovar, recriar e vamos pôr em jogo muitas coisas, muitos pensamentos, muita vontade, muita imaginação e vamos, ao beneficiar algo, que neste caso até é o mundo, estamos a beneficiar-nos a nós, estamos a cuidar de nós, estamos a cuidar do mundo e de nós e dos nossos filhos, Quem tem filhos sabe isso muito bem. Portanto, é tentar melhorar. Temos que nos melhorar. Filipa Brandão Mira, convidada de hoje das Madragoas. Falamos sobre este livro, Reciclar, Decorar e Organizar. Filipa, vamos lá então a coisas práticas. Quais são as tuas peças preferidas neste livro? António, olha, eu tenho aqui... Todas estas peças que estão aqui e que tu dás como exemplos foram coisas que tu própria fizeste, ou seja, não há aqui nada que seja apenas teoria. Tudo isto tem correspondência com a realidade. Muito bem, então dá-me aí exemplos, quais são assim as tuas peças preferidas, incluídas neste livro, para que as pessoas... É verdade que a rádio não tem imagem, mas estimulamos a nossa imaginação, não é verdade? E podem sempre adquirir, devem aliás adquirir este livro da Filipa Brandão Mira. Filipa, força! António, eu as ideias que aqui ponho são alguns exemplos que as pessoas podem executar, mas muito numa de inspirarem-se para poderem transformar. Eu sei, porque muitas vezes é difícil arranjar três cadeiras destes, quer dizer, é impensável. Eu dou exemplos porque são coisas que eu encontrei. O desafio é para que as pessoas façam as coisas a partir daquilo que têm, não é? É. Pronto, o que fiz aqui foi tudo realmente encontrado em lixo. Não é lixo, porque eles estavam, como tu dizes, encostados a um caixote, impecáveis, portanto, para mim nem sinto que seja isso. Muitas coisas também, alguns daqui dos projetos que tenho, três, eu fiz 27, mas eu, na verdade, escrevi, por exemplo, para aí 60. E cada projeto tem uma história, porque eu adoro histórias. E isto tudo aconteceu, todos eles têm uma história particular. Eu, por exemplo, encontrei uma banheira nos meus passeios com o meu cão, que eu adoro, percebes? E ele achou piada, e eu levar aquilo para casa, quer dizer, isto tudo tem uma história. Isto é uma aventura, e nós vivemos de histórias, porque senão não, a vida é um bocado complicada. E, portanto, algo que acaba sempre por enriquecer um livro, não é? Claro que sim, e são as nossas experiências, porque isso é... Então, essa banheira transformou-se no quê? Olha, acabei de abrir o livro precisamente na imagem da banheira. Eu adorei a banheira, acho que a banheira ficou muito... Esta peça está incrível. É uma banheira transformada numa estante? É, uma estante que pode ser encostada, ou, por exemplo, ou até numa sala... Até numa sala, se a sala for grande... Fica giríssima, porque ela está iluminada. Eu tenho a mania da iluminação. Eu gosto muito de candeeiros, de abajures, e acho que fazem falta em casa. Dão um imenso calor à casa e aconchego. E às vezes basta um pequeno candeeiro para iluminar uma sala que está triste. Fica cozy, como eu costumo dizer. E a banheira, como tem o candeeiro em cima, o abajur foi integrado na parte de cima da banheira, ela fica encostada numa parede, tem as prateleiras, podemos decorar aquilo com objetos, com livros, e fica uma estante livreira, por exemplo. Ou pode ser na casa de banho e pormos os produtos de higiene na casa de banho com a banheira. Em vez de temos duas banheiras, uma em pé e outra deitada. Pronto, é um bocado de criatividade, isto é um bocado de criatividade. Depois também fiz António, há aqui uma coisa importante de frisar, os projetos. Isto foi feito, demorou-me uns 3 anos a fazer, demorou-me algum tempo. E os projetos estão passando de moda, porque nós vivemos num mundo completamente em impermanência. Nós vivemos em altas velocidades e é tudo tão rápido que eu hoje faço uma coisa e amanhã já ninguém liga, já ninguém acha graça, já passou. Portanto, isto também às vezes é difícil de trabalhar com isto. Porque as modas mudam, as coisas mudam, há imensos criadores, que bom que isso é, não é? Mas está tudo em grande agitação. E, portanto, às vezes as coisas que nós criamos numa altura vão passam de moda. E, portanto, eu tinha esse receio, porque fazer um livro demora algum tempo. E tinha esse receio, pronto, mas eu tento que as coisas estejam, pelo menos eu acho que são inspirações. Olha, eu devo dizer que esta banheira, por exemplo, transformada em estante, eu queria ter isto em minha casa. E a máquina da louça também. Olha, já lá vamos à máquina da louça, então. Hoje converso com Filipa Brandão Mira, Reciclar, Decorar e Organizar. Filipa, vamos ouvir aqui o Fernando Maurício? Sim, vamos claro. Ouvir. Então, Fernando Maurício... Igreja de Santo Estevão. Olha, começamos assim. Igreja de Santo Estevão, e se há bocadinho brincámos com o contraste entre Amália e Hermínia Silva, aqueles dois temas, um mais pesado, por assim dizer, e outro mais alegre e bem disposto, fazemos o mesmo, mas em relação ao Fernando Maurício. Boa. Começamos com a Igreja de Santo Estevão, um tema mais pausado, e depois Moreninha da Travessa. Ah, que giro! Na igreja de Santo Estevão, junto ao cruzeiro do lado, houve em tempos guitarrada. Na igreja de Santo Estevão, junto ao cruzeiro do lado, houve em tempos guitarrada. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Mal que batia, trindades reunia a fadistagem no adro da Santa Igreja. Mal que batiam trindades reunia a fadistagem no adro da Santa Igreja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem, que já não há quem a veja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem, que já não há quem a veja. Santo Estevão, padroeiro desse recanto da Alfama, faz o milagre sagrado. Santo Estevão, padroeiro desse recanto da Alfama, faz o milagre sagrado. Voltem ao teu cruzeiro esses fadistas de fama que sabem cantar o fado. Que voltem ao teu cruzeiro esses fadistas de fama que sabem cantar fado. Moreninha da travessa que atravessa a minha rua, moreninha da travessa que atravessa a minha rua, apenas por culpa sua, apenas minha alma atravessa, apenas por culpa sua, apenas minha alma atravessa, onde vai assim depressa, porque atravessa a correr, onde vai assim depressa, porque atravessa a correr, fugindo a quem a quer ver, onde vai com tanta pressa, fugindo a quem a quer ver. onde vai com tanta pressa, por mais que diga e lhe peça que essa pressa diminua. Por mais que diga e lhe peça que essa pressa diminua, apressada continua. E o que eu digo não lhe interessa, apressada continua. E o que eu digo não lhe interessa, qualquer dia ainda tropeça nessa pressa de fugir. Qualquer dia ainda tropeça nessa pressa de fugir. Tropeça e pode cair, veja lá, não caia nessa. Tropeça e pode cair, veja lá, não caia nessa. Mas se cair lhe aconteça, para se livrar de embaraços. Mas se cair lhe aconteça, para se livrar de embaraços, veja se cai nos meus braços, moreninha da travessa. Veja se cai nos meus braços, veja lá se cai depressa. Aqui está esta interpretação notável de Fernando Maurício desta Moreninha da Travessa. Num dia, numa noite, aliás, em que eu converso com a Filipa Brandão Mira, autora do livro Reciclar, Decorar e Organizar, Ideias Criativas e Projetos Passo a Passo para Dar uma Volta à Sua Casa. É uma edição da Esfera dos Livros. Já por aqui falámos sobre algumas das peças incluídas neste livro, essa banheira transformada em estante, e falavas-me aí também de uma máquina de lavar roupa ou louça? Sim, é de lavar louça. Lavar louça, que se transformou em quê, Filipa? Em móvel de arrumação, para guardar os pratos da cozinha ou para guardar outras coisas. Fica particularmente bem numa cozinha, eu acho. Fica giríssimo numa cozinha. Muito assim. Eu forrei-a toda com tecidos, a ideia foi forrá-la toda em padrões diferentes com tecidos. Estava aqui a olhar para esta tua máquina de lavar louça renovada e lembrei-me de uma coisa, Filipa. Eu não sei se te parece ou não, mas eu estou a ficar um bocadinho cansado daquelas decorações demasiado minimalistas. E minimalistas também no que diz respeito à cor. Sim. É tudo branco e preto. É tudo. Uma caneta aqui em cima deste móvel e já está bom. Uma caneta branca em cima do móvel. Este livro, eu estava aqui a olhar para estas peças, tem muita cor, são peças lindíssimas, algumas delas, de facto, partiram dessa reutilização de coisas que já existiam, mas acaba por ser uma lufada de ar fresco. Não sei se estás assim sintonizada comigo em relação a esta ideia, tu que estás mais atenta também ao mundo da decoração, mas de facto é uma tendência hoje em dia, tudo é muito minimal, tudo muito pretos, brancos e já está. Eu não consigo ser minimal, eu gostava, mas eu não consigo. Eu já tentei muitas vezes, mas não dá. O meu espírito não vai ao minimal. E eu sei que less is more, como toda a gente diz, e é muito chique, mas eu não consigo. Mas eu gosto destas peças. Mas, por exemplo, isto das decorações serem monocromáticas e haverem só dois tons, podem ser jogadas depois e dar um grande destaque com uma peça completamente assim, um bocadinho excêntrica, poderia-se dizer, colorida, e vai dar logo ali um toque. Sim, de, sim. No meio daquela mono, daquele minimalismo. Nós falávamos dos contrastes em relação ao fado, e o contraste também é uma ideia muito interessante no mundo da decoração, não é? É, para mim é isso, eu vi, é um bocado assim, as minhas decorações, é contrastes, é tudo um bocado contrastes, pronto, cada um com as suas, com as suas características. Olha, está aqui uma peça bem, bem interessante também, esta secretária de estudo zebra. Isto partiu do quê? Eu gosto bastante, devo dizer. Acho muito interessante mesmo. Essa secretária é muito engraçada, porque é uma secretária primária daquelas das escolas primárias antigas onde todos nós andámos, que toda a gente conhece, daquelas que são, como havemos de explicar aqui sem imagem, as secretárias antigas das escolas que nós, que são todas... são ligadas por ferros. Sim, sim. E têm a secretária e o banquinho, pronto. E isto, olha, isto começou, e eu tenho que falar nisto, porque é uma situação importante que se apareceu aqui no livro e que foi uma grande ajuda para mim também na construção de 3 ou 4 projetos que estão aqui neste livro. Foi eu ter tido a honra e a sorte de ter dado umas aulas de criatividade e de arte aplicada na reciclagem numa escola em Montemor o Novo, que foi a cidade onde eu vivi, e essa escola é uma CERCI, e foi fabulosa a experiência. Eu estive lá um ano e meio e fizemos muitas coisas, montes de peças. Os formandos fartaram-se de me ajudar, fartaram-se de trabalhar. Eram pessoas com imensa vontade. Fizeram obras espetaculares e eles foram uma grande ajuda nisto também. E eu nunca me vou esquecer das pessoas todas que conheci lá e que eu adoro. São pessoas muito queridas e com imenso jeito, olha, fabulosas. E eu, olha, cresci imenso. Cresci imenso naquele sítio. E na altura nós não percebemos tanto, mas depois percebemos mais tarde. Mas foi fabuloso. Estava aqui a pensar que este tipo de trabalhos também acaba por ser, eu sei que isto vai parecer um clichê, mas como muitos dos clichês, não é? São verdades, não é? É verdade. Acaba por ser terapêutico, imagino eu, para quem se dedica, não é? Uma pessoa, e principalmente uma pessoa que esteja no dia-a-dia agitada, não é? Na correria do trabalho e encontrar às vezes um espaço em que se possa dedicar a alguns destes trabalhos, acaba por ser terapêutico e acaba por ser ali um momento de paz e tranquilidade, não é? E ouvir música, é sensível. E ouvir música. É assim, parece que estamos no paraíso. Aquilo é tão bom. É que mesmo, eu acho que, é o que eu digo, eu acho que tudo o que é feito com as mãos e saindo de nós, saímos de nós. Saímos de nós. Quer dizer, saímos do nosso mundinho, porque nós todos temos muitos problemas, muitas preocupações. A vida não é fácil para ninguém. E eu acho que sairmos daquele mundo e entrarmos noutro, entre aspas, e estarmos contentes e alegres e a pensar agora vou fazer isto e agora este momento é para isto. E depois volto ao meu mundo, mas agora estou aqui nisto e isto vai-me beneficiar porque eu vou pô-lo no meu mundo, vou pô-lo dentro da minha casa. Pronto, e acho que é isto. E onde é que estão estas peças hoje? Olha, algumas em tua casa, não? Algumas estão em minha casa. As maiores, eu não as consegui transportar ainda cá para Lisboa porque tenho que arranjar um espaço, mas tenho-as no Alentejo, ainda estão no Alentejo. Há aqui um que eu acho muito... Bem, estamos sintonizados. Estavas a falar do comboio. Sim. Epá, incrível. Comboio de estudo para crianças. É muito cómico. É muito giro. Explica-me lá o que é isto. Olha, António, é porque eu nas minhas buscas e nas minhas aventuras à procura de móveis, o que mais encontrei e o que mais encontrava são cadeiras. Eu costumo dizer que o mundo é... metade do mundo é feito de cadeiras. Porque cadeiras... É assim, aqui já estão três, não é? Pois. Em todo lado há cadeiras. E então vai sujar muita cadeira. Isto vai vestir demais. Exato. E então pensei, olha, o que eu hoje tenho aqui é uma, duas, três cadeiras. Quatro cadeiras. Tinha quatro cadeiras. E uma não tinha o assento. Só tinha as costas. Sim. E eu pensei, olha, isto, junto aqui uma cadeira, comecei a pô-las em fila indiana. Que engraçado, isto talvez desse para eu fazer um móvel de arrumação para os miúdos. Eu queria fazer isso, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer um móvel para crianças, para arrumação, para os miúdos, mas que fosse divertido e que fosse feito através do que eu encontrasse. E então pensei, com as cadeiras, junto às três cadeiras... E faz uma fila indiana, pronto, está feito. Mas depois, isto vai-me dar muita ajuda, porque eu vou pôr uma tábua em cima, vou pôr uma tábua em cima que vai fazer de mesa, pronto. Por cima do espaldar, dos três espaldares que estão juntos. Sim. Juntei as duas cadeiras... E quem me ajudou nisto foi um senhor espetacular, que é o Manel Carapinha, que é formador na tal escola, na Cersei. Sim. E ele é que me ajudou também a fazer esta montagem, porque, Filipe, eu ajudo-te a fazer isto, e ajudou-me. E realmente prendemos com pregos, com parafusos, fizemos uns calços, fizemos umas ligações nas pernas e juntámos as cadeiras. E depois por cima, isto é difícil de explicar sem imagem. Pois é. Por cima pus uma tábua. Eu por acaso estava aqui a pensar assim, como é que ela se vai safar para explicar isto? Depois no intercalado, olha, uma coisa, este é fácil, intercalado nos espaldares dos encostos das cadeiras, há sempre uns espaços quer dizer, nem sempre, mas nestas, neste tipo de cadeiras, havia uns espaços. E nesses espaços eu conseguiria pôr uma prateleira em madeira que pudesse ficar entalada nesses espaldares. E foi assim que fizemos. Pusemos essa prateleira a tentar fazer uma arrumação. E é uma peça que dá para várias coisas, não dá, é? Dá. É multiusos, não é? Porque é tem arrumação, tem... Pois tem umas rodas que eu... Tem umas rodas... Isso, as rodas eu tive que as comprar. Pronto, a verdade é que tive que as comprar. Os faróis, encontrei-os. E não é que eu quando os encontrei fiquei tão contente. Isto tem mesmo faróis. Eu não estava a perceber o que era isto aqui à frente. Encontrei os faróis. Eu pensei, isto não me está a acontecer. Eu encontrei os faróis para o meu... Para o meu móvel, que bom! E pronto, eu acho que escrevi aqui a história, não sei se escrevi este pormenor, mas, mas achei muita piada porque pensei. E é uma das peças deste reciclar, decorar e organizar. Também dás dicas muito técnicas, não é? Sim, sim. Do trabalho sim, de claro como... que sim. E os materiais que são indicados. Pronto, e faço uma coisa importante que eu estava a falar e depois falo muito e acabo por não dizer as coisas, mas existem dois conceitos importantes aqui, que é o de reutilizar e o reciclar. E existe alguma diferença, porque reutilizar é nós darmos, que eu gosto imenso, é esta ideia do comboio das cadeiras, é uma reutilização, é dar uma vida diferente aos objetos. Pronto, eles nunca na vida foram um comboio, eram umas cadeiras. Claro. Pronto. A banheira também, pronto. Agora, aqui dou algum... Olha, por exemplo, um exemplo de reciclagem, que eu acho que é mesmo reciclagem. Sim, é uma cómoda que eu tenho aqui, que é renovada com cortiça. E a cortiça é um material português. Okay. E, portanto, eu achei que era importantíssimo fazer... Está muito gira também. Pronto, ela ao vivo é muito gira, ficou gira. Esta está em minha casa, por acaso. E foi renovada. Ela, olha, ela já foi de várias cores. E já foi um programa de televisão, no Porto. Ele veio para o Porto. Pronto, esta cómoda já esteve num programa de televisão. Qual é que era o programa de televisão? Era a Praça da Alegria. Esta cómoda já esteve na Praça da Alegria. É incrível. Já teve outra cor. E ela, pronto, e aqui foi forrada com cortiça e eu depois cansei-me da outra utilização. E então forrei-a com cortiça. E isto já é uma reciclagem, porque ela continua cómoda. Só mudei foi o aspecto visual, pronto, e temos muitos materiais e muitas coisas que podemos utilizar. Reta final desta conversa, não temos mesmo mais tempo, Filipa. Não, estamos no tempo, mas é a hora de terminarmos. A Filipa começou já a olhar... Já falei como... muito. Não, exatamente, a Filipa olhou-me como quem diz. Já falei demais. Não, nada disso. Pelo contrário, queres acrescentar mais alguma coisa, Filipa? Não. Tens alguma coisa mais não, para dizer? Não, é agradecer muito a tudo. E a sorte de ter feito o livro é uma sorte. Reciclar, decorar e organizar ideias criativas e projetos passo a passo para dar uma volta à sua casa. Há aqui muitas coisas interessantes, por isso, já sabe, inspire-se, dê asas à criatividade, crie uma casa à sua medida, feita por si, para si e para a sua família. Este é um livro da Esfera dos Livros e terminamos, já que falamos assim em reutilizar, em inventar a partir de uma coisa que já existia, nada melhor do que terminarmos com desfado. Boa, é? Acho ótimo, é Ana mesmo. Moura, um grande abraço. Anda. Quero destino que eu não creia no destino. E o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia, por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém. Está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem. Alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste.